acabou, olha a rodeia. É o barco da onça que acabou de chegar. Olha a rapaziada, opa, vem dizendo o pé. Opa, as cabanças chegando, opa, vem como tem mulher. Opa, esse é o todos presentes, opa, olha a empolgação. Esse é o barco da onça que tá gravado.